Boa tarde, bem-vindo a mais uma grande entrevista à Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Hoje temos connosco o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, para nos falar essencialmente da próxima edição da Expo H, assim foi rebatizada por este Executivo, a extinta FICACOL, que abre as portas já no próximo sábado, dia 16, vereador responsável pelo certame. José Francisco Rolo está hoje aqui para nos fazer a antevisão, então, daquela que é já considerada uma das maiores e principais montras do Conselho de Oliveira. Uma vez mais, obrigada pela sua presença aqui na grande entrevista. Depois de 10 anos de interregno desta feira, o Executivo de que faz parte decidiu retomar um certame que chegou a ser emblemático na região, a FICACOL. Como é que foi o reencontro com este evento? Boa tarde, Margarida Prata, e boa tarde ao auditório da Rádio Boa Nova, o nosso parceiro na área da comunicação social, nosso, entenda-se, da Expo Media H. Media Partner. Media Partner, como agora se diz. Media Partner. Então, centrando-me na sua pergunta, ou na resposta à sua pergunta, o reencontro com a FICACOL, envolvidos 10 anos, portanto, reportando-me a 2010, tem a ver com aquilo que era a vontade manifesta dos oliveirenses, mas das suas empresas, das instituições, do movimento associativo, claramente da população, que ao longo destes 10 anos da ausência da FICACOL foram manifestando a necessidade de se fazer uma grande mostra, feira do potencial industrial, comercial, do potencial do Conselho de Oliveira do Hospital. Houve um clamor constante e repetido pela necessidade de se retomar uma grande feira-mostra. Na altura, quando fomos candidatos à Câmara Municipal, em 2009, assumimos isso no nosso programa, no nosso programa eleitoral, e concretizámo-la na sua primeira edição, creio, com reconhecido sucesso, não querendo estar a ser juiz em causa própria, mas por todos os indicadores, por todas as opiniões que chegaram até nós, a primeira edição da Expo H foi bem sucedida em termos de afluência de público, em representação, na própria representação dos vários expositores na própria feira, em termos de visibilidade. Por isso, a retomámos num novo formato, sujeito a algumas afinações, depois também, naturalmente, de avaliado o bom e o menos bom, e aquilo correu mal, vá lá, em 2010. E por isso estamos aqui, em 2011, com a segunda edição da Expo H, revista e aumentada. Uhum. De qualquer modo, o formato que retomam em 2010 é em tudo idêntico àquilo que era a antiga FICACOL. Aquilo que eu lhe pergunto é se faz sentido continuar com este tipo de feiras, com este modelo, que há quem diga que começa também a estar um pouco esgotado. Quem pode dizer se faz ou não sentido são o conjunto de pessoas que a visitam, que continua a crescer e continuam as pessoas a ter vontade de lá ir. Quem diz se vale ou não a pena são os expositores que o ano passado e este ano se inscreveram, e são aqueles que todas as instituições que nos procuram, empresas inclusivamente, que, para explorar o mercado de Oliveira do Hospital e da sua região circundante, que procuram a organização da Expo H para participarem nela. Eu acho que neste momento o país vive um momento de provação coletiva. Estamos a passar por um grande momento de repensarmos projetos, iniciativas, eventos, até a forma como nos organizamos enquanto coletivo, seja ao nível autárquico, regional e até nacional. Contudo, o momento é difícil, mas não precisamos nos afundar em depressões. Mas também não é propriamente pela festa, por uma simples festa, que conseguimos reerguer o país, a região, ou o Conselho. Agora, esta iniciativa é vista como um momento de dinamização do Conselho de Oliveira do Hospital, dinamização do seu tecido empresarial e comercial, permitindo-lhe um espaço de mostra, de divulgação dos seus produtos, dos bens que produzem, mas também um momento de afirmação do potencial em termos associativos. Mas portanto, eu lembro que do ponto de vista empresarial, muito do tecido empresarial local e tradicional do concelho fica de fora. Lembro, por exemplo, o caso de áreas emblemáticas, como o setor das confecções, um setor que também tem alguma expressão em Oliveira, o mobiliário, o próprio ramo alimentar, são setores que o ano passado ficaram de fora, não sei se vai ser o caso este ano, mas que se calhar era importante estarem também expostos neste tipo de certame. Eu percebo a sua pergunta, é assim, a estratégia da marketing de ganho de notoriedade, de visibilidade, de promoção das empresas é da responsabilidade das próprias empresas, dos seus conselhos de administração, das suas gerências. Acontece que cabe aos poderes públicos, neste caso à autarquia, a criar momentos e palcos para dar visibilidade, dar estes espaços de incentivo para a promoção dessas próprias empresas. A nossa expectativa é que esses empresários adiram. Agora percebemos que hoje os empresários têm as suas prioridades e têm uma hierarquia dessas prioridades. E provavelmente hoje interessa-lhes menos a mostra ao nível local e mais buscar visibilidade ao nível nacional e até internacional. E percebemos isso de boa fé e percebemos as razões dessa opção. Por exemplo, a Expo Facit em Cantanhede ganhou dimensão precisamente por ser procurada pelo tecido empresarial aquele que já tem alguma dimensão. É certo que nós hoje ainda não podemos fazer a comparação com essa feira. Eu acho que, por acaso, eu não concordo. Acho que nos devemos... passo o facto de estar a fazer publicidade a um evento concorrente da Expo H, acho que nos devemos comparar com a Expo FACIC, portanto, em Cantanhede, porque é um evento de um concelho que tem mais ou menos a mesma dimensão, a mesma escala de Oliveira do Hospital, ganha, obviamente, com a proximidade ao centro urbano de Coimbra. Aliás, confunde-se muitas vezes o centro urbano, a área urbana de Coimbra com Cantanhede, mas a Expo Facit cresceu também. Enquanto a Ficacol desapareceu, implodiu, a Expo Facit ganhou também a expressão e cresceu tanto que até engoliu a própria SIC, a Feira de Coimbra, que este ano não se vai realizar por falta de dinâmica, por falta de dinâmica empresarial, por falta de meios, por falta de recursos. Houve a opção da Associação Comercial e Industrial em Coimbra e do próprio município não levarem por diante a SIC. Portanto, não faz mal nenhum a Expo H comparar-se para aprender e para evitar cometer erros e para crescer na direção correta. Mas estava a dizer, hoje a Expo Facic é mais um grande festival de música, lazer e recreio da região centro do que propriamente uma mostra empresarial, que também é, mas essencialmente o que atrai gente à Expo Facic é o seu cartaz. É o seu cartaz, que é um cartaz de peso em termos dos nomes e, naturalmente, em termos de custos. Nós estamos a falar de uma feira... As grandes empresas estão e lá. E nós também queremos, e eu queria ir a essa parte da pergunta, nós também queremos que... gostaríamos que as grandes empresas também estivessem na Expo H. E havemos de criar condições para que elas, se não estiveram este ano, possam estar numa próxima edição. E vamos ter que nos concentrar. Oliveira, do Hospital, quer se quer que não, é uma capital, também capital, também tem centralidade em termos do setor da confecção, do têxtil, dos agroalimentares. Temos aqui uma grande empresa do setor exportador, obviamente está vocacionada para o mercado externo. E gostaríamos de criar as condições apropriadas de excelência para afirmar aquilo que caracteriza o tecido industrial e também a matriz empreendedora da Oliveira do Hospital. Uhum. E para isso temos um conceito que queremos desenvolver no sentido de atrair as grandes empresas da Oliveira do Hospital. As grandes Eu perguntava isto porque ainda esta semana falava precisamente com o Presidente da Câmara sobre esta questão e ele reconhecia que estas feiras, para funcionarem do ponto de vista empresarial, têm que ter pessoas a trabalhar o ano inteiro. Não é só uns meses antes, como faz Cantanhede, que criou inclusivamente uma empresa municipal. Como sabem, as empresas municipais são muito mal vistas em Oliveira do Hospital. Não é só em Oliveira do Hospital, em todo o país. Mas durante anos a fio em Oliveira do Hospital... São mal vistas em todo lado, provavelmente por não serem o melhor exemplo de gestão pública. De qualquer forma, isto para dizer que no caso de Cantanhede foi criada essa empresa só para tratar da Expo Facic, e fazendo paralelo com Oliveira, provavelmente se esta Expo H quiser projetar-se para esse patamar, terá mais dia menos dia de criar uma comissão, uma equipa só para trabalhar na Expo H o ano inteiro, ou não? Não tem que ser forçosamente assim. Nós não precisamos de criar uma empresa municipal para a promoção da cultura, de eventos, quer que se dinamização. Não é forçoso que se crie essa estrutura. Poder-se-á avaliar. O que necessitamos é de alocar um conjunto de pessoas de reconhecida capacidade técnica, de excelente capacidade organizativa, que estão, aliás, na comissão organizadora desta Expo H, e retirá-los muitas vezes de outras funções temporariamente para prepararem com endurance, portanto com um grande fôlego, uma próxima edição da Expo H. É possível com recursos do município e em ligação à sociedade civil e criar, por exemplo, uma comissão paritária onde estejam elementos do município, onde estejam elementos, pessoas ligadas ao setor empresarial, ao setor associativo e por aí fora, e irem desenhando uma renovada e ampliada Expo H, que crescerá ou minguará em função, digamos, da capacidade de atrair expositores. Basicamente será isto. Porque, como sabe, eu sou otimista por natureza, mas o facto de ser otimista não quer dizer que de vez em quando não tenhamos que pesar os duros sinais da realidade. Se por qualquer circunstância houver uma situação de dificuldade acrescida no país, que também contagia Oliveira do Hospital, que tem um tecido empresarial que tem sido altamente resistente às dificuldades das acessibilidades e todos os problemas que conhecemos ligados ao setor empresarial. Mas se houver uma dificuldade acrescida, uma grave crise nacional que também contagia Oliveira do Hospital, de facto teremos que repensar o modelo 10POH, e até o próprio modelo de atuação da Câmara Municipal e um conjunto de iniciativas e toda a estratégia de promoção e divulgação do Conselho de Oliveira, do Hospital. Até lá, estando e trabalhando a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital num registro de grande rigor orçamental, pagamento atempado, como se costuma dizer, pagamento a tempo e horas, num registro de grande equilíbrio financeiro, portanto, poderemos continuar a manter um padrão altamente competitivo da Expo H, e quando digo competitivo, ou seja, continuar a construir uma Expo H com cartaz apelativo, dando boas condições de acolhimento aos expositores. É possível, reatando com a questão inicial, é possível dar um espaço com a dignidade e com a visibilidade que, por exemplo, permita fazer o quê? Criar dentro da própria feira um pavilhão que mostre toda a capacidade produtiva no setor do têxtil, em termos da qualidade do design, em termos de marketing e em termos de dar visibilidade às marcas e aos produtos de excelência, por exemplo, estamos a falar da área do têxtil, que são produzidos em Oliveira do Hospital, e fazer atrair os olhos, por exemplo, do setor exportador, do setor da moda, para Oliveira do Hospital, dizendo que aqui se produzem dos melhores blazers, dos melhores fatos, da melhor confecção que Portugal exporta. É esse o caminho que queremos trilhar, mas sabemos que não o podemos fazer só com a boa vontade e só com a disponibilidade e com a capacidade organizativa das pessoas que neste momento fazem parte e têm a responsabilidade na estrutura da autarquia. Uhum. Temos tem que ser um trabalho mais amadurecido. Tem que ser um trabalho mais amadurecido e incorporando, portanto, incorporando profissionais da especialidade, que têm custos. O setor da moda é um setor que tem custos associados e elevados. O bom trabalho paga-se caro, as competências reconhecidas pagam-se caro. E nós queremos fazer uma Expo H, um grande evento de mostra da Oliveira do Hospital, mas dentro de um estrito e escrupuloso rigor financeiro, orçamental. Mas também para voltar um pouco à questão inicial, portanto, não acha que o modelo esteja esgotado, como eu lhe perguntava há pouco? Portanto, este modelo continua a ser utilizado? É que hoje o que se faz muito por todo o país, e Oliveira também não é exceção, são as feiras temáticas, as feiras do queijo, do vinho, da cereja, festas com uma componente gastronómica muito forte. Há espaço para as duas situações, para os dois tipos de eventos. Há pouco participei numa reunião do Sr. Presidente, com o Presidente da Câmara, com o alto responsável do IAPMEI, que esteve aqui em Oliveira do Hospital, portanto, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, por causa dos apoios e incentivos a algumas atividades, a algumas empresas do Conselho, e ele questionava quais são os dois. Quais são os dois grandes eventos âncora de Oliveira do Hospital? Ele colocou a questão assim. Ele partiu logo do princípio que haveria dois. Porque tínhamos estado a falar da Feira do Queijo. A Feira do Queijo, a resposta naturalmente foi a Feira do Queijo e a Expo H. A Feira do Queijo trabalha no segmento de um produto de qualidade que tem uma forte imagem de marca de Oliveira do Hospital e que permite... Acho que não é só de Oliveira do Hospital. Sim, mas era aí que eu queria ir. Permite, usando a imagem e a dimensão nacional e internacional do Queijo Serra da Estrela, concentrar durante uns dias os olhares sobre Oliveira do Hospital. A região demarcada do Queijo Serra da Estrela, se não me engano, tem 17 ou 18 concelhos. 17 ou 18 concelhos. Durante a Feira do Queijo e aquela semana e meia antes, Oliveira do Hospital transforma-se na capital do Queijo Serra da Estrela. E todos os concelhos precisam de um forte fator identitário, um elemento marca. Por exemplo, Severo do Voga agarrou-se, entre comas, ao mirtilo. Assume-se como a capital do mirtilo, desenvolvendo, que é um fruto de características silvestres, faz muito bem à saúde, porque desenvolveu, num processo recente da última década, vastas extensões de produção de mirtilo e concentra hoje a sua estratégia de comunicação e visibilidade pela Feira do Mirtilo, que tem, para além, suponho, de todos os contactos comerciais para a comercialização do mirtilo, tem com certeza uma envolvente recreativa, cultural, de animação, com certeza colóquios e por aí fora. A questão aqui é que nós disputamos muito o queijo com a marca, uma marca forte que é a ceia. Não podemos esquecer que hoje as pessoas, hoje e sempre, associaram o queijo Serra da Estrela à ceia. E hoje nos hipermercados o queijo continua a ser vendido muito com o rótulo ceia, não com o rótulo Oliveira do Hospital. E Oliveira não se pode esquecer disso. O caminho faz-se andando. Ceia foi fazendo o seu, Oliveira do Hospital se calhar não fez o percurso que devia ter feito nesse domínio. E depois há uma realidade que é uma realidade geográfica. Ceia está encrustada na Serra da Estrela, Oliveira do Hospital está no Supé. É mais fácil a Ceia colar-se à Serra da Estrela. Ceia pode dizer que está na Serra da Estrela, está encrustada na Serra. Oliveira do Hospital é uma plataforma de acesso à Serra da Estrela, que também, por variadas razões que não cabe aqui... É um corredor, digamos que sei, é um hall de entrada, é uma plataforma, e Oliveira é um corredor. Oliveira é a varanda, se quiser Ceia já é a sala de entrada, mas alguém também nos quis afastar da marca Serra da Estrela, nós estamos a tentar colar-nos fortemente à Serra da Estrela. O queijo Serra da Estrela maioritariamente é produzido em qualidade certificada, reconhecida em Oliveira do Hospital, e curiosamente Oliveira do Hospital fruto, e isto é indesmentível, porque há factos e números que o comprovam. Oliveira do Hospital realiza a maior feira do queijo Serra da Estrela do país. Podemos facilmente bater-nos com Ceia, com Celurico, e não queríamos entrar aqui em bairrismos, porque Oliveira do Hospital foi pioneiro, e o seu presidente foi pioneiro em lançar um grande repto aqui aos concelhos vizinhos, com quem partilhamos a área demarcada do queijo Serra da Estrela, para fazermos uma grande feira queijo Serra da Estrela anual, itinerante, mas eles não quiseram, e fazer um grande e fazer um grande evento promocional, fazendo percorrer a Avenida da Liberdade com um grande rebanho de ovelhas de Serra da Estrela, ovelha bordaleira, para promover o queijo Serra da Estrela. Para responder a isso, Ceia fez no âmbito da comunidade intermunicipal da Serra da Estrela, com Fornos de Algodos e Gouveia, fez aquilo que foi dito, não sei se foi então justificativo, foi que era um projeto que foi negociado no âmbito da comunidade intermunicipal da Serra da Estrela, que Ceia partilha, volto a dizer, com Gouveia e Fornos, e fizeram, não nos sentimos excluídos. Sentiríamos era que ao incorporarmos o potencial produtivo e a quantidade de queijo certificado em Oliveira do Hospital numa grande feira do queijo da Serra da Estrela, valorizaríamos essa feira. Aqui, em relação à Ceia, fique claro que não temos qualquer complexo de inferioridade. E o outro evento é naturalmente a Expo H, e para lhe dizer que há espaço. E há ainda a atratividade suficiente para um evento com as características da Expo H para continuar a realizar-se ano após ano, e com esta grande janela de oportunidade para continuar a crescer. E provavelmente o crescimento será pela nota que há pouco a Margarida disse, que é se calhar centrar-nos nos grandes fatores distintivos que são a nossa capacidade produtiva. Somos bons a fazer o quê? Fatos, confecção de qualidade, agroalimentares de qualidade com potencial, não, são produtos, não é potencial, é mais que é demonstrado que tem uma grande capacidade de exportação. E é por aí que a Expo H, enquanto mostra na área económica, pretende ser. Porque depois é outras coisas. É ponto de encontro, é ponto de recreio, é ponto de animação cultural, é ponto de convívio e é ponto também de demonstração. Não é de suma menos importância que, por exemplo, a maior parte das IPSS proporcionam mais de 500 postos de trabalho no concelho, estejam presentes na Expo H. Hoje é uma faceta... Hoje essa também é uma grande indústria do concelho. E sabe que há uma coisa, o comércio e os serviços começaram a substituir a indústria. É um dos indicadores da dita modernidade que eu nunca fui muito apologista, que eu acho que um país que não produz, que só faz comércio e serviços, não é autossuficiente, deve estar muito centrado na indústria. E, por exemplo, na área do comércio e dos serviços, cresceu o número de expositores, inclusivamente aqueles que vêm de fora, portanto, procurando em Oliveira do Hospital abrir os seus mercados. Portanto, estamos a uma semana, precisamente, da segunda edição da Expo H. Que novidades é que nos reservam para este ano? O que é que podemos esperar da edição 2011? Novidades. Esperar de diferente. Temos logo à partida, tentámos fazer a feira mais convidativa, mais apelativa, evitando a flutuação do número, do valor dos bilhetes. O bilhete é estável e constante, portanto, é 2,5€. Para todos os espetáculos. E no dia 18 e dia 19, portanto, são dias que as entradas são gratuitas e têm oferta cultural local. Temos um grande palco, temos o palco 1, que é o palco grande da Expo H, onde tem todos aqueles artistas de renome, o Emmanuel, os Golpes, o Pollen, que é o grupo do Hélder Reis, da RTP, temos o Alta Frequência, que é um grupo que tem uma, por exemplo, é um grupo local e tem uma capacidade de atrair gente e de animar as pessoas que participam nos seus concertos, festas, que é uma coisa fantástica. E temos uma. Se o ano passado tivemos a Ana Moura, este ano temos a Cuca Roseta, que é o must agora da atualidade. Há de haver certamente um conjunto largo de centenas, espero milhares de pessoas que hão de dizer daqui a 4 ou 5 anos que viram pela primeira vez a Cuca Roseta em Oliveira do Hospital. E temos um artista consagrado da esfera internacional que veio a muito bom preço, a preço de saldo, que é o Lloyd Cole. Portanto, temos um cartaz apelativo para todos os gostos, para vários segmentos, para os mais jovens, para os menos jovens, para aqueles que gostam de música popular, para aqueles que gostam de música mais elaborada, para aqueles que gostam de fado, para aqueles que gostam para os mais jovens que gostam de rock e de música com características mais irreverentes. E depois temos a oferta cultural do concelho, os nossos ranchos, as nossas filarmónicas no palco 2, que está ligado a uma renovada área de restauração, onde há vários restaurantes exclusivamente do Conselho de Oliveira do Hospital, que vão proporcionar, para além da nossa gastronomia, aquilo que cada um entender, colocar na ementa, esperamos num conjunto de 9 quentes, bem quentes noites de verão. Portanto, esse segundo palco é outra novidade que vai estar ligada ao setor da restauração. E essa área, sim, foi a que sofreu maior... Em função da procura que teve o ano passado, achámos renová-la, torná-la mais ampla e incorporar mais restaurantes. Porque o ano passado foi visível a zona da restauração, ou começou a zona do comes e bebes, entupiu visivelmente. Portanto, temos outras novidades. Colocar a fasquia do número de visitantes, como dizia ontem na conferência de imprensa da apresentação da Expo H, nos 30 mil, não lhe parece pouco para 9 dias de festa? Se é pouco, eu prefiro, é assim, nós o ano passado assumimos, queríamos ter acima de 25 mil, conseguimos chegando aos 26 mil, nós sabemos neste momento qual é o contexto socioeconómico do concelho, da própria região. A Expo H, sendo em Oliveira do Hospital, para mostrar Oliveira do Hospital, pretende ser uma grande feira da zona, portanto, do Alto Distrito de Coimbra. E também sabemos do ambiente socioeconómico das famílias, e também queremos que a Expo H seja uma grande festa, uma grande mostra dirigida às famílias. E sabemos das dificuldades que as pessoas passam. Então estabelecemos um intervalo entre 30 a 35 mil. Portanto, o crescimento será no patamar mais baixo para os 30 mil e colocámos no patamar o patamar do intervalo a 35 mil. Ainda agora vimos uma festa na zona histórica aqui da cidade, que se estima que tenham passado por lá mais de 10 mil pessoas em apenas 2 noites. Portanto, sem querer comparar uma uma coisa com a outra, porque uma é uma festa, não passa de uma festa, foi uma festa muito bem organizada, mas é uma festa de bairro, digamos assim, com a Expo H, que é uma festa do concelho, não é? Eu digo-lhe uma coisa, eu espero chegar aqui numa próxima oportunidade, se for requerido, para tal, e dizer assim, Margarida, dou o braço a torcer, de facto, 30 mil pessoas foi subestimado, olha, você estava com mais esperança, estava com mais vontade que a Expo H crescesse e de facto foi subestimado e não tivemos 30 mil, tivemos 45 mil visitantes. Era para nós era reconfortante e era estimulante conseguir essa cifra. Agora, temos que ser realistas. Da mesma forma que fomos realistas na elaboração dos custos e do investimento que estávamos disponíveis para fazer, também queremos ser razoáveis e equilibrados na estimativa do número de visitantes. Queremos que o número de visitantes cresça, temos a expectativa que cresçam, acreditamos que vai crescer entre 30 a 35 mil, seria uma boa cifra. Se for acima dos 35 mil, então é motivo para dizer... tenham cuidado connosco, Expo Fasic. Começa a ser uma ameaça esta festa. Isto porque este ano também decidiram, como disse há pouco, baixar o preço das entradas, o preço dos bilhetes. Penso que este ano não ultrapassa em nenhuma das noites os 2,5€. Portanto, torna-se também um fator que pode influenciar a vinda das pessoas. E também há outro fator que não nos podemos esquecer, é que aqui à volta não há nenhuma festa já com esta dimensão. Aqui os concelhos mais próximos não fazem uma festa com esta dimensão. Sei, este ano por questões financeiras não fez. Nelas teve agora uma festa há pouco tempo, mas com um cartaz bastante mais modesto. Tábua também fez há pouco tempo com um cartaz também um pouco mais modesto. Portanto, isto pode ser também um fator de atração acrescida, não é? Tendo em conta que mesmo os concelhos aqui à volta não têm esta oferta. Temos essa expectativa e trabalhamos, digamos, a estratégia de comunicação, de divulgação, nesse sentido, havendo uma ausência de concorrência aqui à volta, e tivemos o cuidado, por exemplo, de antecipar a Expo H, em relação à edição de 2010, precisamente para que pudéssemos, digamos, abarcar um território mais vasto de potenciais visitantes. Portanto, é uma responsabilidade acrescida, mas também... Esta opção de antecipar o certame em uma semana é para manter, foi para não colidir com a Expo Fasic ou foi por outras ordens de razão? Lá estamos outra vez na Expo Fasic. Fizemos uma análise daquilo que eram os eventos semelhantes e potencialmente concorrentes da Expo H e antecipámo-la uma semana. A lógica era que não colidíssemos com outras iniciativas na região, nem essas iniciativas pudessem bloquear, de alguma forma, o crescimento em que apostámos da Expo H e pudessem prejudicar a visibilidade. E eu acho que deve haver diálogo, articulação e programação para que, até em termos da própria região centro, não vale a pena ter eventos na própria região centro ou no próprio distrito de Coimbra, ou aqui nos concelhos vizinhos andarem a disputar no mesmo período, andarem a disputar visitantes ou andarem aqui em competição. Acho que essa competição deve ser feita. Portanto, desse ponto de vista, estão à vontade na próxima semana. Estamos à vontade. Estão sem concorrência. Eu acho que agora, atualmente ninguém pode dizer que está à vontade, mas estamos confiantes que fizemos a melhor opção no sentido de tornar esta semana uma semana exclusiva para a Oliveira do Hospital e uma semana em que, como disse já várias vezes, a região centro volte os seus olhares, as suas atenções para a Oliveira do Hospital e para tudo aquilo, ou parte, grande parte daquilo que de bom aqui se produz, se faz, toda a riqueza que aqui se dinamiza. A Câmara tem sido criticada ultimamente de realizar precisamente demasiadas festas e eventos numa altura em que é de particular contenção e uma altura crítica na vida das famílias, pessoas que não têm dinheiro já para as coisas mais básicas. Concorda com estas críticas ou acha que este tipo de eventos são importantes para a vida dos concelhos e que, portanto, são, nesse sentido, imprescindíveis no caso do município de Oliveira do Hospital? Eu ouço as críticas, o Executivo em permanência ouve as críticas, somos sensíveis às críticas, não as repudiamos, assim, isso não tem interesse. Registamos com atenção todas essas chamadas de atenção. Agora, se concordamos com elas, já é outra questão. E naturalmente não concordamos com elas, por isso é que fazemos a Expo H e fazemos a Feira do Queijo. Sobre a questão da dificuldade das famílias, dizer-te uma nota. Esta Expo H também tem preocupações sociais. Haverá um dia dedicado à solidariedade social, em que cada um dos visitantes pode ajudar na feira, dando um bem, um quilo, um litro de solidariedade, de um bem qualquer, para essas famílias. Esta Expo H tem sensibilidade social na perspectiva de recolhermos bens para irem para o Banco de Recursos Sociais apoiar essas famílias que referiam muito bem há pouco. E também estamos preocupados com essas famílias. E não é por se realizar a Expo H que essas famílias deixam de ter apoio por parte da autarquia. O Sr. Presidente da Câmara já disse várias vezes, se tiver que se deixar de fazer alguma obra ou algum evento para apoiar uma família que esteja numa situação de necessidade, com certeza que se abdica, e para isso não precisamos estar uma semana a meditar nem a contratar nenhum estudo para avaliar a situação. Portanto, as situações sociais, o apoio às famílias é inquestionável e é prioritário. Agora, sobre o que é que há de novo? No passado nunca se criticou os eventos que foram feitos. Porque assim, critica-se os eventos novos. Há uma estratégia política ou partidária por detrás disso. Este executivo que eventos novos fez? Quer dizer, ninguém, eu não vejo, a Feira do Queijo já era feita. O que é que se alterou? Fez-se uma feira maior, mudou-se de local. Porquê? Porque tinha que crescer, porque no sítio onde estava, no mercado, não podia crescer mais. Fez-se a Expo H. Eu digo, a Expo H foi feita porque é uma aposta política, mas é uma aposta política a pedido da população, das instituições, do associativismo do concelho e até de uma série de empresários. Por exemplo, essas críticas políticas que são feitas, umas encobertas, outras mais ou menos declaradas, é assim, ninguém põe em causa as festas que são feitas em cada uma das freguesias. Ninguém põe em causa essas festas, mas põe em causa um conjunto de eventos que pretendem dar projeção, visibilidade, notoriedade à Oliveira do Hospital, que a Oliveira do Hospital possa capitalizar. E repare, todas as opções... Talvez por isso é que vêm mais nas vistas as festas que agora se fazem, por causa da porque, visibilidade repare, que alguém que sabe quanto é que se gastava, por exemplo, antes numa festa patrocinada pela Câmara Municipal, aquelas festas populares que se faziam. Aqui antes, portanto, no interregno do no Mandanelho, no Mandanelho, e as festas, portanto, aquelas festas, a festa popular que tinha fogo de artifício, que tinha o Tony Carreira veio cá em 2009, completamente descontextualizado, não foi num grande evento. Havia semanalmente iniciativas e festas e sardinhadas na zona contigo ao Parque do Mandanelho e ninguém as questionava. Era uma opção, digamos, que tinha um formato desgarrado. Nunca ninguém criticou, nem acho que se podia fazer, eu até na altura até estava na oposição, aquele conjunto de festas que se fazia ao longo do Val do Alva. Não criticava em sede executiva, não questionava a utilidade desses. Nunca critiquei, por exemplo, a animação das praias fluviais. Sim, que hoje aí não era o não critica... a maior fatia do... Não, eu criticava, era uma coisa, e isto era uma opção que eu fiz. Provavelmente teve custos. Por exemplo, eu critiquei 10 minutos de fogo de artifício que custavam uns largos milhares de euros. Criticava. Porque, do ponto de vista político, eu achava que aqueles recursos podiam ser alocados a outro tipo de investimento. Era um desperdício. Eu diziam que eram 15 minutos de fogotório, de queimar não sei quantos milhares de euros em 15 minutos. Mas eu respondo por isso. Provavelmente foi uma crítica que me teve custos, mas tive que a fazer. Agora, nunca pus em causa o conjunto de festas que foram feitas pelo anterior executivo. Mas acha que hoje, com todos estes eventos, a Câmara consegue gastar menos dinheiro mas do isso que é fácil antigamente? Garantidamente sim. Garantidamente sim. Agora, os ganhos... Os eventos, a Volta a Portugal, agora o Rally que foi retomado... O Rally foi perdido para Oliveira do Hospital. Eu pergunto, hoje com este conjunto de cartazes, chamemos-lhe assim, consegue gastar ainda assim menos dinheiro do que se gastava antigamente com esse verão no Parque de Mandanelho e outras festas desgarradas, como para utilizar um termo seu? Exato, eram festas desgarradas, porque nós concentramos as festas num grande pacote, num grande momento, que é a Expo H. Agora, não se pode, por exemplo, sempre que há mensalmente uma edição da mostra da nossa terra, que tem uma matriz que é esta, as pessoas vão vender os produtos da sua produção lá do quintal, da quinta, e vendem-se produtos biológicos, produtos tradicionais, e há um grupo que se disponibiliza para ir fazer animação antes do almoço final. Isso não é uma festa, isso não é um evento, até que termine no momento do arranque das obras do mercado municipal, é uma iniciativa que visou, por exemplo, evitar o declínio do mercado municipal. Deu-lhe uma nova vida. As pessoas há pessoas que fazem a crítica encoberta e com claros objetivos políticos. Chamar aquilo de festa, aquilo não é uma festa nenhuma. Aquilo é uma iniciativa que deu vida ao mercado. É uma oportunidade de negócio. E sem custos para a feira do emprego. A feira do emprego, sem custos. Até é gerida pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social, que é financiada 100% pelo Instituto da Solidariedade Social. Temos essa capacidade de trabalhar em parceria. E com a ADIC, envolvemos parceiros que depois organizam as coisas. Não fazem sentido. E, por exemplo, não fazem sentido. Outro exemplo que me estava a ocorrer foi que a feira de empreendedorismo não foi nenhuma festa. A feira do livro não é nenhuma festa. A feira do livro não foi inventada pelo atual executivo, já vinha do passado, e bem. Oliveira do Hospital... precisa de se afirmar e Oliveira do Hospital merece ter uma feira do livro. Portanto, não são festas. Agora, é outra forma de as fazer. Eu percebo, pela repetição incessante da crítica e tocando sistematicamente na questão da festa, criou-se um facto, uma espécie de... Está-se numa tentativa de criar um facto político. A Câmara, a este propósito, tem algumas estimativas do que é que gasta por ano com este tipo de eventos e o que antes se gastava? Se tem. Isso é fácil. Não tenho esses valores de memória. Se eu soubesse que ia fazer essa pergunta, até lhe trazia comparativamente e dizer onde é que eles foram gastos, porque nisto. Mas é fácil. é compulsar os dados da prestação de contas de 2010 com a de 2009 e com anos anteriores e analisar. E analisar. O Tony Carreira custou 60 mil euros. Que é aquilo que vai custar este ano a Portanto, um só corte. É abaixo disso. A Câmara vai investir na Expo H abaixo disso. Menos de 60 mil euros? Sim. Qual é o orçamento? O orçamento rondará os 80, acima dos 80 mil euros. O orçamento da Expo H? Sim. Então é acima dos... Não, está-se a esquecer, tem as fontes de receita. Sim. Está-se a esquecer. Estou a falar em esquecer das fontes. Há fontes de receita que tem. Nós temos, por exemplo, temos o apoio da... do Proder, portanto, através da parceria que conseguimos com a Adiber, foi um ganho para a Expo H. Temos o apoio da ADI através dos instrumentos de cofinanciamento que tem à sua disposição. E depois tem A fatia que cabe à Câmara é inferior a 50 mil euros? Sim, é essa a nossa expectativa. E queremos a decisão do Sr. Presidente da Câmara foi claramente fazermos um orçamento de contenção e um orçamento para cumprir escrupulosamente, portanto, com todo o rigor. Orçamento depois, a custos controlados, como disse. Tem que ser. E temos a expectativa e queremos operar com este rigor e com esta contenção para que consigamos manter a Câmara equilibrada financeiramente, para que consigamos continuar a implementar eventos de grande qualidade, como a Feira do Queijo Serra da Estrela, a próxima edição da Expo H, uma Feira do Empreendedorismo, uma Feira do Queijo Serra da Estrela, e conseguimos ter margem de manobra para manter em Oliveira do Hospital o Rally Cidade de Oliveira do Hospital, e quem sabe, termos capacidade negocial para mantermos, por exemplo, a volta a Portugal, que, como sabe, é disputada por muitos municípios. Não é só esta ideia, Oliveira do Hospital compra a volta a Portugal, não. Há muitos municípios a querer comprar a volta a Portugal, que do ponto de vista da notoriedade, da exposição mediática via televisão, É muito procurada pelos municípios. Há muito município a querer a volta a Portugal. Portanto, não é nenhum exclusivo de Oliveira do Hospital. E queremos continuar. E nisso, o presidente da Câmara é um grande negociador e é um homem com grande capacidade para conseguir eventos como a volta a Portugal a preços quase de salto. Low cost. Muito uma bem. Volta low cost. Muito bem, o nosso tempo também começa a chegar ao fim. Só para terminar, se quiser deixar aqui algum convite aos oliveirenses, às pessoas que nos estão a ouvir, em relação à Expo H, faça favor de o fazer agora. Olha, com muito orgulho faço este convite através do nosso parceiro de comunicação, que é a Rádio Boa Nova, é fazer um convite a todos os oliveirenses, não só aqueles que vivem em Oliveira do Hospital, mas aqueles que vivem nas paragens onde esta rádio é ouvida, mas também a todo o auditório da Rádio Boa Nova e a todos aqueles que nos ouvem também agora por todo o mundo, não é? Porque a rádio também tem difusão via internet e chega a todas as partes do mundo, que passem por Oliveira do Hospital de 16 a 24 de julho. Está a antecipar a volta. Não, é isso. É que eu ia dizer que durante estes 9 dias, que passem por Oliveira do Hospital e que essencialmente desfrutem, relaxem, apreciem e vão ver que saem aqui com elevados níveis de satisfação e, acima de tudo, de bem-estar. Vai valer a pena vir à Expo H, porque a Expo H é feita para as pessoas. Muito bem, muito obrigada por esta entrevista com o vereador responsável pela Expo H, a segunda edição da Feira Regional do Oliveira do Hospital, que abre as portas no próximo 16. Ficámos assim com a antevisão do vice-presidente da Câmara Municipal. Esta entrevista já sabe que pode voltar a ouvi-la esta terça-feira entre as 7 e as 8 da noite. Nós regressamos com mais uma grande entrevista à Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro, na próxima semana, provavelmente com mais um convidado relacionado com a organização desta feira, deste certame que abre as portas no próximo sábado. Até lá.